Quem ouve uma boa emissora de rádio, sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Tem paciência, é preciso compreender. Sempre fui obediente, reconheço o meu dever. Um atraso é muito justo quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar o pão e eu tenho razão. Patrão, você é atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorial da central. O trem atrasou meia hora. Você já não tem razão para me mandar embora. Patrão, patrão, você já acabou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o demorão da central. Você já acabou meia hora. Você já não tem razão para me mandar embora. Eu tenho razão, patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou. Por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Risadinha, grande intérprete carnavalesco, hoje saudoso, comparece para cantar de Otolido Lopes e Arnaud Provenzano a marcha O Doutor Não Gosta, uma sátira ao delegado Ideraldo Padilha, que na década de 60 tomava atitudes enérgicas contra a rapaziada um pouco mais abusada. Em seguida, Castro Barbosa apresenta a imorredora marcha de Lamartine Babo e os irmãos Valença, O Teu Cabelo Não Nega. E completa a rodada, Linda Batista, para cantar de Roberto Martins, O Soro e os Velhinhos. Vamos ouvir. Não se pode mais mexer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. A cadeia para o inconveniente vai ser agotado se a mulher mexer com a gente. Não se pode mais mexer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. A cadeia para o inconveniente vai ser agotado se a mulher mexer com a gente. Que branco bonito, que morenão, que preto pra jola. Desse jeito, minha gente, é um suar. O homem ir passando e a mulher assoviar. E bom, não se pode mais descer com a mulher. O doutor não gosta, o doutor não quer. A cadeia para o inconveniente vai ser acordado se a mulher descer. de mulatão. É que jeito que a gente é um suar, o homem é bacana e a mulher é assobiar. Inferno, grande conjunto vocal brasileiro. Apresento de Roberto Roberti e Arlindo Marques Júnior a marcha Nós os Carecas. A seguir, Francisco Alves canta de Ari Barroso No Jardim dos Meus Amores. Bonita marcha. Ah, saudade boa de sentir. Programa de hoje, o Trio de Ouro apresenta de Erivelto Martins o consagrado samba Laurindo. Vamos ouvir. Sobre o morro gritando, já acabou. tamborim. Procure a porta bandeira, se for a torre em fileira, e mais ensaio pra quarta-fé. Quando a escola de samba chegou na Praça 11, não encontrou mais ninguém, não tambor. Laurindo pega o apito, apita a evolução. Mas toda escola de samba largou bateria no som e foi-se embora cantando. E daí a pirâmide foi aumentando, aumentando. E daí a pirâmide foi aumentando, aumentando. Laurindo sobe o morro gritando. Não acabou a praça onde não. E quando a escola de samba chegou na praça 11, não encontrou mais ninguém, não tambor. Laurindo pega o apito, apita a evolução. Mas toda a escola de samba largou bateria no chão e foi embora cantando. E daí a pirâmide foi aumentando, aumentando. E daí a pirâmide foi aumentando, aumentando. E daí a pirâmide foi aumentando, aumentando. Chegamos ao final do programa de hoje, mas não tem nada. Convido que todos retornem para uma próxima apresentação. E aqui termina Saudade Boa de Sentir. Lembranças musicais para os jovens maiores de 50 anos. Produção e apresentação, Osmar Frazão. Uma boa emissora de rádio, sabe mais, sente a vida melhor e sempre estará em boa companhia. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM.